Eu disse eu, parado no bailão, mexendo o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. meuscds.com. Tanto que eu amava ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter. E hoje a gente nem conversa. Tô decidido e à toa que eu me joguei numa dela. Que eu me joguei. Vem! Eu disse eu, parado no bailão, mexendo o popozão. Oh, eu disse eu, parado no mexendo o popozão, e o popozão baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Oi, oi, eu, no mexendo o popozão. E o popô vai, vai, vai, vai, vai. E eu, parado no bailão, mexendo o popozão. E o popozão no chão, e o popozão. Simbora, lamba, saia. Meu metal, deles acabou. meuscds.com. Tanto que eu amava ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter. E hoje a gente nem conversa. Tô decidido e é à toa que eu me joguei no Mandela. E eu me jogo, eu disse eu, parado no bailão, mexendo o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Meu Deus do céu, meu pai, sai da frente. E eu, parado no bailão, mexendo o popozão no chão, meu popozão. Oi, oi, oi. Eu disse eu, baixinho, baixinho, baixinho. Gente, ó, pra isso, gente. Minhas dançarinas, popozão, meu popozão. Olha, pedi pra parar. Gente, é sério isso aqui, é sério. Esse coroa vai morrer do coração olhando pra essas meninas, viu? Como é o nome dele? Branco! Branco, tu cuidado, rapaz. Quando ela fez assim, ó. Branco tirou o chapéu e falou: meu Deus, é agora que o mundo acaba. Vira pra ele. Eu disse eu, Ave Maria, Branco. Tira a mão da cara de Branco, tira a mão. Ó, oh, Branco. Branco vai morrer. Ô, Branco. Popozão no chão, e o povo. Agora você, morena dos olhos verdes. Eu disse eu, parado no bailão. O galego tá maluco também, ó. Popozão no chão, e o povo. Meu Deus do céu. E essa, ô, meu pai. Eu, parado no. Alô, ambulância, vem socorrer Branco aqui, que Branco desmaiou. E o popozão. Um, dois, um, dois, três, quatro. Eu, parado no bailão, mexendo o popozão. E o popozão no chão, e o popozão. lele, lele, lele. Whoa.